Salve, salve, galera! Esse é o CD Retrô das Músicas 2015, do DJ Neizinho. Que horrível, então. Moço! Mano, que trouxe ele, que trouxe ele, que trouxe ele, que trouxe ele. Chegou o DJ Ney, Revolution, agora vai tremer, vai fazer você dançar. Mano, tini lá, chifá, chifá, chifá, chifá, chifá, chifá, chifá, chifá, chifá, chifá, chifá, DJ Ney Revolution Produções do Amapá. De sono, foi mal se te acordei. desliga e volte a dormir. Depois me ligue aqui. Aqui, não fosse com você, me causaria tédio. Você está agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu estivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora no hotel, mil estrelas em Dubai. Mas estar aqui te perturbando domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã. Equipe Fluxo do Zap do Amapá. Na condição, estourei logo o Xandão. Terminei botar na mão que ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não revista eu tendo surto, o que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de abaita e tuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda aqui. Sou linda, menina, sou rebolete, não vem lá. Linda, sensual, do jeito que do leque pia. Sou linda, menina. Que chega roubando cena, cocada da viola e o balete no esquema. Linda menina, seu debolete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleques pia. Essa linda menina que chega roubando cena. Se liga, galera. O Ney Revolution está na área. Segurem-se quem puder. É o Bob Marley. Sabe o que ela quer? safadinho, te jogo na parede e te empurro. Não quero nem saber, pra mim é o melhor. Na humildade com seus seguidores, esse búfalo vem de Souri. Búfalo do Marajó, evolução. Rola tecnobrega, marcante e forró. Funk, cumbia, arrocha e carimbó. Tudo que é bom, fica gravado. A gente mistura o presente com o passado. Mete ficha Cassiano, arrepia e dá lã. Vai pra cima, Josias. É no vermelho. Perereca suicida, te jogo na pista e te largo e fica. Perereca suicida, te jogo na pista e te largo e fica. Perereca suicida, te jogo na pista e te largo e fica. Te jogo na pista e te largo e fica. Aponta pra mim que eu te mato. Aponta xereca que eu te mato. Eu te furo e você gosta. Te sufoco com o saco. Eu te furo e você gosta. E vai descendo até embaixo. O meu bonde tá passando e ele nunca tá de boa. Se tu vacilar com ele é enficada, queima roupa. O meu bonde é sempre assim. Este é DJ Ney Revolution, original do Amapá. Banda 007. Sinto que todo esse vazio é consequência de uma boba guerra sem fim. Se a coragem deixa algum dos dois se expressar, temos algo em comum, como pra dizer Bob Light que chegou. Não vou conseguir esconder todo esse amor. Live vai te envolver. vamos voar. O pop arrepia, vamos lá família, joga as mãos pra cima. Super Live. Tamo junto no Super Pop Live. O Super Pop Live é show. É nós no Super Pop Live. O Super Pop Live é show. Tamo junto no Super Pop Live. O Super Pop Live é show. DJ Ney Revolution detonando DC Best por agitação. O que foi que eu fiz pra você mudar assim? Vejo você infeliz. Eu posso ver no seu rosto. Será que tem um outro alguém que não tem coragem de dizer que os nossos sonhos, nossa história. Diga em mim o que vai ser. Será que estou me precipitando? Talvez o medo de te perder causou a dor da desilusão. Você pra mim é meu anjo bom. Tudo que eu sempre quis. Só tu, só tu sabe me fazer feliz. Você pra mim é meu anjo bom. Vanessa, Vanessa, Valesca, Carolzinha, Carolzinha. Pode vir a Taizinha, Fernandinha, Julianinha, Moreninha, Ruivinha e todas as mulheres. Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, são as mulheres. Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, são as mulheres. Eu dou carro importado até meu cartão pra gastar. Até um apartamento te dou de frente pro mar. Pode ser em Copacabana, na Europa, onde quiser. Eu faço qualquer coisa por todas as mulheres. Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, só as mulheres. Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, só as mulheres. Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, só as mulheres. Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, só as mulheres. Banda, swing, batidão. Essas meninas é muita ostentação. Na festa de aparelhagem é muita azaração. Elas vão no animal, no pop life pra agitar. No bala de prata vão arrasar. No puxão Alô Povão, a partir de agora prepare o seu coração, que o DJ Ney Revolution chegou, o DJ das produções do Alabá, então sinta essa emoção. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Pra semana que vem, mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito você, muito. Eu queria tirar você da minha vida, esquecer que um dia eu já te encontrei. Mas meu coração não quer deixar, ele chama por você. Se não está aqui, oh yeah. Seu nome que ele grita bem alto. Viviane Batidão, sucesso! DJ Betinho Isabelense. Ivan Macedo, DJ Lando. Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar quando te conheci. DJ Ivan Macedo, DJ Lando. Esse DJ é show de verdade. Sua marquinha é sensação, rolando meu retrai, eles polícia chega mais. Aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão. É evidência pra fazer. Olha o que ela faz. Eu desci, no baile, o novinho me chamou. Não tô de fofoca, não tô de caô. Ele me perguntou por que eu vivia sorrindo. Tô na onda, tô curtindo. É na onda, é o jeito que eu me amarro. Tá doidão de baseado, tá doidão de baseado. Maltrata meu DJ. Vem meu amor, com a gente pro Badala. A festa tá gostosa, esse som é da moçada. A gente vai assim, a gente não tem pena. Faz a conexão, Marituba, Barcarena. Na moral, eu vou na moral. Com os kids e família Mirizal. Na moral, eu vou na moral. Kids e família Mirizal. Essa conexão invade o Pará. São seguidores, não importa o lugar. Vamos lá, meus kids, vamos nessa Mirizal. Aqui no Badala, a gente tem moral. Na moral, eu vou na moral. Com os kids e família Mirizal. Na moral, eu vou na moral. Kids e família Mirizal. Na moral, eu vou na moral. Com os kids e família Mirizal. Na moral, eu vou na moral. Com os kids e família Mirizal.

curtir a aparelhagem. Disney Revolution, produzindo os melhores CDs do Amapá. Eu vou curtir a aparelhagem, curtir a aparelhagem. O S que você me deu, esse é que eu acreditei. Eu não vou pra casa, eu vou curtir a aparelhagem, curtir a aparelhagem. Isso que você me fez, não vou esquecer. Te perder, poxa, não acreditei. Era só caô, todo seu amor. Ouça o que eu vou te dizer. Eu sinto muito amor. Você vai me perder, vai me perder, vai me perder, me perder. Eu encontrei o som que me deu emoção. Tem a batida junto com meu coração. O som que tocou em mim pra me contar. DJ Ney Revolution, a produção oficial do Amapá. Curta essa moderação. Ney Revolution! Tecnobati! Yeah!